Nosso tema dessa noite, então, é Finados, que é o dia de amanhã, né? E nós, eu não digo comemoramos, mas nós reverenciamos o dia de finados. Esse dia, ou esse culto, ele teve origem muito tempo atrás. O povo celta, um povo antiguíssimo, e um povo bastante evoluído na época, eles cultuavam a memória dos mortos, porque eles acreditavam na vida além da morte. Então, dentro do ser humano, seja em que época a gente pegar, a gente vai ver que sempre existiu essa crença de que a vida continua, que não tem como esse punhado de anos, que para alguns é bastante, para outros é pouco, ele ser definitivo, ser uma única oportunidade, uma única experiência. Porque senão, a gente faria tudo diferente do que a gente vem fazendo. Mas enfim, através desse entendimento, eles cultuavam então essa, não digo essa data, eles cultuavam os mortos. A partir do século XI, então a partir já de um predomínio já da igreja, foi instituído o dia de finados, século XI. Então, se a gente for pensar, não é muito tempo. E a partir do século XIII foi instituído a data de 2 de novembro, como o dia, então, para se cultuar os mortos. Isso é só um pouco de história, para a gente saber por que que é assim. Na verdade, o mais importante, quando se fala em dia de finados, é a gente entender a nossa relação com a morte. Isso é muito particular em cada cultura, em cada tempo. Então, hoje nós estamos no século XXI, nós nos achamos bastante esclarecidos sobre diversas coisas. Nós descobrimos já muito do que existe no nosso planeta, alguma coisa de fora dele. Mas essa questão da morte ainda, ela é um pouco intrigante, porque para alguns, mesmo acreditando, não existe uma certeza de que existe uma vida após. Eu digo para alguns, porque acreditar é fé. Então a gente tem fé em aquilo que a gente tem base para acreditar. Nós, cristãos, a nossa base religiosa, ela está fundamentada em Jesus. Por isso que somos cristãos, somos seguidores do Cristo. E ele, em diversas passagens na vida dele, ele fala sobre a eternidade, a continuidade do Espírito após o fim da vida do corpo. Então, por isso que nós baseamos a nossa fé em cima do que ele nos disse. Mas, ainda assim, essa nossa relação, voltando, né? Essa nossa relação com a morte, ela é um pouco complicada. Se a gente olhar de uma forma lógica e racional, no momento que nós nascemos, nós temos uma certeza, que é a morte física. Mas a gente vive, seja lá quanto tempo for, tentando ou escapar desse evento, ou fingindo que ele não existe. Porque nós vivemos de uma forma contrária a tudo aquilo que vai se encaminhar. Então, a gente percebe nos nossos cemitérios, e aí, de novo, é uma questão de cultura, e é uma questão de cultura de alguns povos, a gente percebe nos nossos cemitérios verdadeiras obras de arte construídas simplesmente em auto-homenagem Porque muitas vezes nós mandamos fazer aquilo para que quando nós morrermos, sejamos colocados lá. O culto ao ego, ao eu. Para que de repente as pessoas quando passem lá, lembrem da gente. Mas será que se elas não lembram de outra forma de mim, aquela lembrança é uma lembrança saudável? Cada um vai direcionar a sua vida de acordo com aquilo que acredita ou aquilo que faz. Mas é só para a gente pensar, né? Muito mais antigamente, os egípcios construíam aquelas pirâmides que estão até hoje lá no deserto, simplesmente para abrigar eles após a morte. Eles acreditavam também que existia uma vida após. Por isso eles conservavam o corpo, porque eles acreditavam de uma forma diferente. Eles acreditavam que eles retomariam aquele corpo. E eles enterravam junto, enterravam não, guardavam junto, porque ele não era enterrado. Animais de estimação deles. Alguns já mumificados iguais a eles. Outros levavam escravos vivos para dentro das pirâmides, para que quando eles despertassem da morte, eles pudessem ser, ter a mesma vida que eles tinham de reis ali dentro. Então são formas distorcidas e que a gente percebe que são realmente distorcidas. E a gente volta à questão da nossa relação com a morte. O Dia de Finados, ele trata da nossa relação também com os mortos. Mas a nossa relação com os mortos, ela vem da nossa relação com a morte. Porque muitas vezes a gente passa ano após ano lembrando da data de que aquele familiar nosso faleceu. Talvez acabe sendo a data mais importante para a gente, a data do falecimento. A gente, de uma forma voluntária, a gente insiste em lembrar, muitas vezes, do momento da dor, que foi o momento do desencarne, pelo menos para nós, causou dor pelo afastamento físico que nós tivemos. Então a gente rememora um fato dolorido. Quando muitas vezes nós tivemos uma vida de longos anos cheia de fatos positivos, alegres, e que cada vez que a gente lembra de um desses fatos positivos e alegres com aquela pessoa, com aquele espírito, a gente está criando uma conexão com ele. Aquele espírito que é lembrado também no Dia de Finados por nós, porque ali vem a nossa saudade, o nosso sentimento, o nosso carinho. Se ele está numa posição de felicidade, ele se torna um pouco mais feliz pela lembrança que nós temos dele. Se ele está numa posição ainda de sofrimento, ele recebe como que um pequeno alívio por essa lembrança. Então é, sim, imprescindível a gente cultuar de uma forma sadia aqueles que já partiram. Porque, mesmo que a gente não tenha mais eles próximos de nós fisicamente, e é isso que nos causa muito sofrimento, porque essa separação física, que a gente é tão acostumado com a questão corpo, que a gente não consegue, às vezes, ou não quer dar vazão para a questão espiritual, que é a verdadeira, e que muitas vezes, depois de um desencarne, a gente sonha com aquela pessoa, e esse sonho, muitas vezes, são encontros que a gente tem, verdadeiros. Nós trazemos, até quando a gente acorda, as mesmas sensações, às vezes de alegria, às vezes de apreensão. Então não existe um afastamento, como a gente às vezes insiste em pensar. Existe sim uma distância física. porque aquele corpo físico nós tivemos que colocar lá no cemitério ou de alguma outra forma pela nossa cultura. Algumas outras culturas tratam a questão do falecimento de uma forma muito mais alegre. Para nós é difícil, de repente, ver de uma forma alegre, porque, eu digo de novo, é o eu, que fica sozinho. Nós pensamos em nós, não naquele que está indo. Nós até dizemos, coitado, tinha isso, tinha aquilo, podia, mas a gente está sofrendo pela nossa perda. E se a gente pensar, nós que perdemos, nós temos ainda entre nós aqui o restante da família, os amigos, para nos autoconsolar, né? E aquele que foi, e que muitas vezes está nos vendo, e vendo a gente se desesperar, como que ele se sente? Como a gente se sentiria se a gente visse um familiar nosso se desesperando? Porque é uma relação dos dois lados, né? E a gente às vezes pergunta, né? Como que a gente ajuda um ao outro em dimensões diferentes que nós estamos? Se nós gostamos daquela pessoa, daquele irmão, daquele espírito, o que a gente pode fazer para ajudar ele? Será que me desesperando, querendo que ele continuasse ali comigo, às vezes até antes do falecimento, tentando manter vivo, às vezes não aceitando algo maior do que nós? De que forma que eu faço para auxiliar alguém que está do outro lado? Entre nós é fácil a gente se ajudar, né? A gente vai, conversa, dá um conselho, uma opinião, ajuda de uma outra forma mais material, um socorro às vezes, dependendo da nossa profissão, a gente consegue às vezes dar um suporte físico de muita valia, né? Se a gente pensar nos médicos, que às vezes nos salvam. Mas entre um encarnado e desencarnado, como que um ajuda o outro? Porque ele também, do outro lado, ele está querendo nos ajudar. Muitas vezes está nos vendo, passando por algumas dificuldades, e gostaria que isso não tivesse acontecido, pelo nosso sentimento que nos une. Como que nós, quando estivermos do outro lado, trataremos isso? É importante a gente saber, para a gente fazer certo. Então nós auxiliamos eles, através de bons pensamentos, boas orações. A gente tem as caixinhas das irradiações ali que a gente sempre coloca o nome deles para que eles consigam seguir o seu trajeto, cada um dentro daquilo que precisa fazer. E nós ajudamos eles, nos cuidando, fazendo o melhor possível para nós. Não é assim que a gente faz entre nós encarnados também? Tu te preocupa com quem está bem ou com quem não está bem? Com quem não está bem. Então a gente tem que procurar ficar bem para dar essa liberdade para eles. Fica a dica para a gente pensar bastante nesse assunto, já que nós estamos no dia, né? Procurar, tem livros, tem muitas informações acerca da vida espiritual, do que nos cerca.